Está entrando no ar Encontro com Ari Santos. Quem me ver assim cantando dirá que é por sentimentos, mas é meu contentamento cantar o que a alma sente, para que a tristeza não chegue e a saudade fique ausente. A partir de agora, programa Encontro com Ari Santos. Prepare o teu chimarrão que o meu já está preparado. Direção geral, Dr. Dirceu Fernandes. Me assessorando na parte musical, DJ Galdério. Nós vamos passar umas horas meio entretido, você de lá e eu daqui. E vamos proseando. Vamos proseando e as marcas vão saindo mais ou menos igual a essa. Abre acordeon. O melhor da música gaúcha no Encontro com Ari Santos. Hoje eu me acabo dançando, com tranco veio o monarca. Nem que me dobra as cadeiras, nem que a bomba se acertarda. Quero escutar a cordona depois da semana bruta. Nesta vida, na campanha, todo dia a mesma luta. E a recompensa, companheiro, né? Chega no fim de semana, vou dançar a noite inteira e saborear um trago de canha. E a recompensa chega no fim de semana, vou dançar a noite inteira e saborear um trago de canha. Sinto uma cosca nos pés quando chega a sexta-feira. Já me bate um comichão, nem bailar a noite inteira. Amanhece um dia no sábado ensolarado. Já me sinto bem disposto pra bailar, é trocado. E a recompensa, companheiro, né? Chega no fim de semana, vou dançar a noite inteira e saborear um trago de canha. E a recompensa chega no fim de semana, vou dançar a noite inteira e saborear um trago de canha. E a recompensa sempre chega no fim de semana, compadre. E a recompensa chega no fim de semana, vou dançar a noite inteira e saborear um trago de canha. E a recompensa chega no fim de semana, vou dançar a noite inteira e saborear um trago de canha. Vai, Caruru! Encontro com Ari Santos. A sanfona e o violão andaram muito calados e o povo brasileiro de saudade tem chorado. Mas chegou a novidade, vamos matar a saudade desse povo tão amado. Brasileiro, Américo Teixeirinha, pioneiros, vamos mexer com a lembrança. Sangue forte deixa herança e você foi o herdeiro. E se eu fui o herdeiro do meu avô Teixeirinha, muita gente talentosa tem nessa família minha. Mas a dúvida é concreta, será que tu não é neto da Mary Teresinha? Neta da Mary Teresinha, não tem cheiro. Mas escute o que eu te falo, não é brincadeira. Que a família não se zangue, mesmo assim sem ter o sangue da Mary eu fui herdeira. Herdeira, tu tá muito convencida, Ariane, não te espicha que eu te pego na corrida. Se tu herdou a sanfona, herdo também de carona o defeito de atrevida. O defeito de atrevida, Giuliano, agora a resposta vem, tu entra pelo cano. Cantador igual a ti, tenho visto por aí, nasce quase um por ano. Nasce quase um por ano, agora tu te perdeu. Pra querer me igualar, outros cantores defendeu. Tem uns violeiros bons, mas garanto que não são tão bonitos bonito que nem eu. Tão bonito que nem tu, não fica nem vermelho. Mentiroso na minha terra, apanhado e relho. Um presente é necessário lá no teu aniversário. Eu vou te dar um espelho. O doutor falou pra mim, não compraria essa daí. Mas não deixe pra depois, aproveita e compra dois. Um pra mim, outro pra ti. Um pra ti, outro pra mim. Minha beleza é divina providência da natureza. Teu sangue é do Teixeirinho. Se eu te der uma piscadinha, acabo com a tua majeza. Acaba com minha majeza, isso não acontece não. Sou gaúcho de verdade, que honro a tradição. Se eu cantar no teu ouvido, eu garanto e não duvido, tu vai chorar de paixão. Não, senhor, eu vou te fazer um pedido, por favor. Te lembre, não leve a mal, e vê se tu lá no final não vai morrer de amor. Não vou morrer de amor, tu deixa de te exibir. Eu te pego pelas crin, um arrepio tu vai sentir. Cada verso que eu faço, eu não perco o compasso, ouço o povo aplaudir. Ouço o povo aplaudir, minha gaita não some. Daqui saio satisfeita e tu com fome. Agora eu vou pedir, fica quieto pra ouvir um aplauso só dos homens. O aplauso só dos homens é seu ganho de barbada. Antes de acabar o verso, eu já tô dando risada. Ariane não vai chorar, para a gaita pra escutar o grito da mulherada. Com a plateia empatada, chega ao fim o desafio. Revivendo Teixeirinha, foi o povo que pediu. Para a gaita e o violão, porque a nossa missão é matar a saudade de todo o Brasil. Paulo Fogaça seguindo carreira solo agora, comichão de baile. Juliano Teixeira e Ariane, o neto do Teixeirinha, que está se lançando aí. Desafio o quê? Como é que é? O novo desafio pro povo escutar, curtir e analisar. Matar a saudade do saudoso Teixeira e também da Mary Terezinha. Daí, estamos por aqui, sempre com muita marca, e dizer que o povo que nos escuta, eu tenho um povo lá nos Pagos de Rondônia, lá no Guatá, divisa do Mato Grosso com Rondônia, estão nos acompanhando. Muito obrigado por estarem nos acompanhando. Alô, Humaitá, também estamos por aí chegando tranquilo. Amigos de Juína, no Mato Grosso, obrigado pela audiência, nós estamos juntos por aí. Um abraço a este povo de Juína, que é uma cidade hospitaleira, uma barbaridade. Isso nos deixa contente. E estamos indo além fronteira também. É hora de mais marca. O melhor da música gaúcha no programa Encontro com Ari Santos. Com uma maneira fandangueira dessas de levanta poeira num fandango de galpão. Uma maneira temperada em cabordeira pra enteada dançadeira saracotea no salão. Mexe que mexe nesse trancão fuzarqueiro que a meia luz do candeeiro ilumina. olha pra noitada. Saracoteia que o calor do entreveiro aquece o sonho baileiro da nossa rua de pionada. Saracoteia que o calor do entreveiro aquece o sonho baileiro da nossa rua de pionada. Vamos que vamos, bota aqui, bota aqui, bota nesse som da gaúchada que vem do fundo da gota. Vamos que vamos, saracote no salão, porque nesse balanção a enteada se alvorota. Vamos que vamos, bota aqui, bota aqui, bota nesse som da gaúchada que vem do fundo da grota. Vamos que vamos, saracote no salão, porque nesse balanção a enteada se alvorota. Opa! Bailão botado, campeiro dos bem rural. No meu Rio Grande, bagual, rico, chucro e cabordeiro. Mas ouve só, esse balanço largado desse baila pros dois lados, bem na costa do Uruguai. E agarradito no corpo de uma pinguancha, vou sacudindo na dança, no balanço que cê vai. E agarradito no corpo de uma pinguancha, vou sacudindo na dança, no balanço que cê vai. Vamos que vamos, bota aqui, bota aqui, bota nesse som da gaúchada que vem do fundo da grota. Vamos que vamos, saracotear no salão, porque nesse balanção a enteada se alvorota. Vamos que vamos, bota aqui, bota aqui, bota nesse som da gaúchada que vem do fundo da grota. Vamos que vamos, saracotear no salão, porque nesse balanção a enteada se alvorota. Vamos que vamos, bota aqui, bota aqui, bota nesse som da gaúchada que vem do fundo da grota. Vamos que vamos, saracotear no salão, porque nesse balanção a enteada se alvorota. Vamos que vamos, bota aqui, bota aqui, bota nesse som da gaúchada que vem do fundo da grota. Vamos que vamos, saracotear no salão, porque nesse balanção o balanção é assim. Vai, vamos! Segura aí, gurizada! Sim, ó, que beleza! Edson Varga, Vaneira Fandangueira e voltamos em seguidito. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi, o milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Estamos apresentando Encontro com Ari Santos. Voltamos a apresentar Encontro com Ari Santos. Para contratar Ari Santos com banda completa é só você ligar para 069-9970-6173. Se você não tiver esse telefone, você liga naquele outro, 069-9261-8337. Também temos o WhatsApp, que você entra em contato no grupo do Ari Santos. E esse pessoal sabe como manobrar essa ferramenta. É só você ligar, entrar em contato pelo 069-9983-77 e também você 7746. O povo que nos acompanha, graças a Deus, tem correspondido com aquilo que a gente procura fazer para alegrar os amigos. Não é nada mais e nada menos do que um programa diferenciado, botando muita marca bonitaças igual a essa. Abra a cordiona. O estado inteiro ouve Encontro com Ari Santos. Eu estou sofrendo de amor. A paixão que eu sinto não tem fim. Meu amor, por favor, não me enganes. Se talvez tu não gostas de mim, você sabe que foi por tua causa que de muito distante eu vim. Já fiz tudo pra tê-la em meus braços. Meu bem, tenha dó e não me trates assim. Já fiz tudo pra tê-la em meus braços. Meu bem, tenha dó e não me trates assim. Estou certo que você não sabe que a paixão no peito é um espinho. Como é triste ver um amor da gente para um outro fazendo carinho. Eu também queria merecer dos teus lábios o sabor de um beijinho. Eu também queria ter um dia tua companhia e não viver sozinho. Eu também queria ter um dia tua companhia e não viver sozinho. No martírio desta minha vida, neste mundo eu senti nada sou. Porque desde a hora em que eu te vi, no meu peito uma chama incendiou. Está queimando dentro de mim. Já deu chuva, mas não apagou. Essa dor aos pouquinhos consome o coração de um homem sempre de amor. Essa dor aos pouquinhos consome o coração de um homem que sempre te amou. Gaúcha, você ouve aqui no programa Encontro com Ari Santos. Cevado, me adoço no final da tarde, no galpão enfumaçado pelo braseiro que arde. Ao meu lado eu tenho um cusco parceiraço no reponte, e lá fora o lusco cusco brasinando o horizonte. Num sistema organizado, pois sou peão e ginete, deixo os aperos guardados nos ganchos e cavalete. O mango, o sirigote, os pelego e as chilenas que me servem de suporte pra montar um ponto ventena. Depois que a lida se termina, a cambona brasina ferve no fogo de chão. Atei e pido ao desatento, neste viver me contento entre o campo e o galpão. Depois que a lida se termina, a cambona brasina ferve no fogo de chão. Desatento nesse viver, me contendo entre o campo e o galpão. Um passarinho cantor encerra a sinfonia, finalizando o louvor na hora da ave-maria. Ouço o canto do grilo saudando a noite charrua que chega com novo estilo vestindo prata de lua. Então a pampa se acalma neste terro e um ritual, trazendo jujus pra alma nessa vida natural. Na hora da recolhida no catre buscou achego. Amanhã sigo na lida e porquilhado nos pelegos. Pois que a lida se termina, a cambona brasina ferve no fogo de chão. Até e vindo ao desatento, neste viver me contento entre o campo e o galpão. Depois que a lida se termina, a cambona brasina ferve no fogo de chão. Até e vindo ao desatento, neste viver me contento entre o campo e o galpão. Se termina, a cambona brasina ferve no fogo de chão. Até e vindo ao desatento, neste viver me contento entre o campo e o galpão. Depois que a vida se termina, a cambona brasina ferve no fogo de chão. Até e vindo ao desatento, neste viver me contento entre o campo e o galpão. Grupo Manotaço entre Campo e Galpão, Ari Santos, Paixão Sem Fim. O homem voltou meio apaixonado. O que será que se passa? A veieira nunca vem sozinho, né? Mas que tal? Alô, Peixoto do Azevedo, no Mato Grosso. Aquele abraço, moçada. Vocês que estão nos acompanhando. E é hora de mais marca. Encontro com Ari Santos. E mais duas semanas que o fandango estava marcado. Moradores da vizinhança comentavam bastante animados: vamos ter uma festa e tanto, e ninguém pode ficar de lado. Que hoje é prendas puxado a preceito, num fandango de muito respeito, onde o povo se alegra empanado. Dali é gaita que os pares se abraçam, mergulhando passam com animação. Assim vamos até clarear o dia, embalando alegria nessa marcação. Assim vamos até clarear o dia, embalando alegria nessa marcação. Tinha gente de São Francisco, de Rosário e de Livramento. Prenda linda e gaúcho ginete, no fandango lá do Alegrete, arranjaram um bom casamento. Dali é gaita que os pares se abraçam, e rodando passam com animação. Assim vamos até clarear o dia, embalando alegria nessa marcação. Assim vamos até clarear o dia, embalando alegria nessa marcação. Vieram lá de Uruguaiana, dançadores de chula e rancheira, de São Borja, Itaqui e São Luís, também da capital missioneira. De Santiago chegou o baita velho, com sua prenda dançou a noite inteira. Fandango de muita alegria, foi clareando a barra do dia, entre chote, bugio e vaneira. Dali é gaita que os pares se abraçam, e rodando passam com animação. Assim

Já chorei sem ter motivo, já sofri sem precisão. Parei noites acordado, brigando com o coração. Tenho fama de maleva, mas um pouco é invenção. Só não dou risada falsa e nem bajo o patrão. Já chorei sem ter motivo, já sofri sem precisão. Parei noites acordado, brigando com o coração. Tenho fama de maleva, mas um pouco é invenção. Só não dou risada falsa e nem bajo o patrão. Meu amanhã ninguém sabe, pra onde vou nem tenho ideia. A desce atrás de uma gaita animando uma plateia. Peço a Deus que abençoe essas mãos que batem palma e que enxergam minha alma na gaita do porca velho. Peço a Deus que abençoe essas mãos que batem palma e que enxergam minha alma na gaita do porca velho. O melhor da música gaúcha no encontro com Ari Santos. Nosso povo brasileiro ficou muito assustado com a tal crise do leite que estaria envenenado. Desde que houve a denúncia, o pessoal tá desconfiado. E qualquer dor de barriga, o leite é o culpado. Leite é o culpado. Com essa crise do leite, as famílias estão aflitas. Pra tomar leite purinho, compram vacas e cabritas. Até minha vizinha, que está virada no caco, acha que tá enrugada de tomar leite de saco. O leite é o culpado. Os mais espertos aproveitam a mutreta pra tomar leite purinho, tão metendo a mão nas tetas. Os mais espertos aproveitam a mutreta pra tomar leite purinho, tão metendo a mão nas tetas. Eu tomo café com leite quase todo santo dia. Como leite com cuscuz, queijo, nata e ambrosia. É que lá em casa nós temos uma vaquinha preta. Fora de série, tem cinco tetas. A vaca tem cinco tetas. Já meu vizinho, coitado, vejam o quanto padece. A filha ganhou nenê e o pai não aparece. Com essa crise do leite, a família concluiu. E a menina engravidou e o leitinho que ingeriu. O leite é o culpado. Os mais espertos aproveitam a mutreta pra tomar leite purinho. Não metendo a mão na teta. Os mais espertos aproveitam a mutreta pra tomar leite purinho. Não metendo nas tetas. Com essa crise do leite, voltou o velho conceito. As crianças guti-guti voltaram mamar no peito. Já os barbados que andam fraco querem se justificar. Dizem que o leite é culpado do pinto não acordar. O leite é o culpado. Depois da crise do leite, que se cuide a mulherada. Quem tiver seio bonito está sendo cobiçado. A verdade é uma só, com mutreta ou sem mutreta. É gostoso e todo mundo anda atrás de uma teta. Todos querem uma teta. Os mais espertos aproveitam a mutreta pra tomar leite purinho. Estão metendo a mão nas tetas. Os mais espertos aproveitam a mutreta pra tomar leite purinho. Estão metendo a mão nas tetas. No estilo porca-véia, grupo Cordiona, os três Chirus, a crise do leite. Nossa, hã? Mas nós temos tomado os leite por aí, bom demais, visitando umas fazendas por aí, e sendo muito bem recebidos na casa dos fazendeiros. A gente vai construindo umas grandes amizades, que isso deixa a gente muito feliz. É, deixa a gente contente demais. Buenas, hora de mais marca. A cultura gaúcha você ouve aqui no programa Encontro com Ari Santos. Tô no lombo de um cuiudo, só vendo a morte por diante. Ele forceja bastante e eu daqui não fracho a perna. Nas rosetas das esporas trago enganchado este bicho. Sou domador de capricho e bem surdo, não me governa. Até parece comigo, à toa louco e cosquento. O atentado mais nojento que já cruzou nos meus ferros. Mas eu não refugo briga por qualquer semblante azedo, pois me criei sem ter medo de toice, feitiço e berro. Só sei lidar com cavalo, por isso é que eu não lamento, pois pra ganhar meu sustento eu não aprendi mais nada. Levando Deus na garupa e a coragem por diploma, ou tá olhando na doma, doutrinando a bagualada. Tô grudado, tô no lombo, com a vida pelo garrão. Se eu daqui me for ao chão, ninguém precisa juntar. Porque se eu não tiver morto, eu desentorto o chapéu e saio campeão do céu no rumo onde o lombo tá. Quem doma sabe o que amonta, conhece só numa olhada. Se é pereia ou se é barbada, deste jeito é que avalio. Mal comparando é igual China, quando enloca e se fresqueia. Pois quanto mais me coiceia, daí mesmo é que eu judio. Só sei lidar com cavalo, por isso é que eu não lamento, pois pra ganhar meu sustento eu não aprendi mais nada. Levando Deus na garupa e a coragem por diploma, vou pacholhando na doma, doutrinando a bagualada. Tô no lombo de um cuiudo, só vendo a morte por diante. Ele forceja bastante e eu daqui não frouxo a perna. Das rosetas das esporas trago enganchado este bicho. Sou domador de capricho e bem surdo, não me governa. Quem doma sabe o que amonta, conhece só numa olhada. Se é peleia ou se é barbada, deste jeito é que avalio. Mal comparando é igual China, quando enloca e se fresqueia. Pois quanto mais me coiceia, daí mesmo é que eu judio. Só sei lidar com cavalo, por isso é que eu não lamento, pois pra ganhar meu sustento eu não aprendi mais nada. Levando Deus na garupa e a coragem por diploma, vou pacholhando na doma, doutrinando a bagualada. Romário Gaúcho pacholhando na doma. Eu falei pra ti, que patrão contente, emprego garantido. Por isso temos que caprichar. Agora sim. Senti firmeza, pessoal. Estava de um jeito que nem podia andar direito. Mas agora, tô pisando macio que só vendo. Acabaram as rachaduras dos pés. Não sinto mais dores. E o que é melhor, até o mau cheiro foi embora. Tá curioso pra saber o que eu fiz, não é mesmo? Uso todas as noites antes de dormir. É uma beleza. Quer saber o que é? É o sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Ele mesmo. É cheiroso, deixa os pés macios que nem um veludo e acaba de vez com as rachaduras que incomodam. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Uma descoberta revolucionária para os seus pés. Pés rachados? Nunca mais, meu compadre. tô pisando macio. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É o mais poderoso hidratante para os seus pés. É tão bom o cheirinho que tem gente usando nas mãos e no corpo inteiro. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É bom que dá gosto. Estamos apresentando Encontro com Ari Santos. Voltamos a apresentar Encontro com Ari Santos. Estava aqui prosseando com o DJ Galdério. O DJ Galdério tá meio enredado com tal de Facebook, não sei o quê, e anda derramando. Foi encher a cuia de mate e derramou o chimarrão aí, fazendo fiasco. Já falei pra ele, guri, atenda o WhatsApp, mas depois do programa. Você tá derramando muita erva por cima da mesa. Daqui uns dias a patronagem nossa, e daí vai nos chamar atenção. É uma barbaridade, hein? E o Edelcio Moura não toma chimarrão. Gosta muito de tereré. Hã? E também gosta muito de chá. Ah, o companheiro Edelcio Moura, andamos pisando macio com o sebo de carneiro perfumado. Abre a cordona, gaiteiro. Você está ouvindo Encontro com Ari Santos. Essa é a história de um convite que eu recebi do meu amigo Nadir Luiz Marcon para visitar a fazenda, pai Luiz. Pensa numa fartura, meu compadre, né? Convidaram para um baita fandango na fazenda pai Luiz. Fui me chegando pra lá. À meia tarde peguei meu cavalo baio, saí cortando os atalhos pra mode não me atrasar. Quando cheguei dei de mão na minha cordona, numa maneira chorona abri meu peito a cantar. Gente que vinha, vinha de todos os lados, e o Marcão emocionado mandava todos chegar. Gente que vinha, vinha de todos os lados, e o Marcão emocionado mandava todos chegar. Amigos já falam de gaita arciada, mangueirinha e bugrinho, e o amigo Neute cantando. Que festa boa, derramando nas beiradas, a pai Luiz não falta nada, ouvia o Léo gritando. Glauber e Cleiton na moda sertaneja, e o Marcão só na cerveja, assistia o povo dançando. Que vai levando, chegarão mais cantador, Ari Santos. Que baile bueno, chegaram mais cantador, Ari Santos e os recampados, maneira foram carcando. E assim foi. De fartura e alegria, que povo bem animado. Bom chimarrão e o churrasco na praça, onde eu me sinto em casa, é um lugar abençoado. É em Rondônia, é em Nova Mamoré, um dia se Deus quiser, eu volto pra esses lados. Grande Marcon, me espere que eu tô chegando, enquanto vamos marchando, vai preparando assado. Grande Marcon, espere que eu tô chegando, enquanto vamos marchando, vai preparando o assado. E assim foi. De fartura e alegria, que povo bem animado. Bom chimarrão e um churrasco na brasa, onde eu me sinto em casa, é um lugar abençoado. É em Rondônia, é em Nova vivo pra esses lados. Grande Marcon, me espere que eu tô chegando. Enquanto vamos bateando, vai preparando o assado. Grande Marcon, me espere que eu tô chegando. Enquanto vamos bateando, vai preparando o assado. Estado inteiro ouve Encontro com Ari Santos. Meu coração anda tapado de saudade. Quero cantar, mas a minha voz empuxa. Fui ao Rio Grande abraçar minha querência e andei brigando com minha linda gaúcha. E a chinoca resolveu na mesma hora. Na madrugada saiu cortando neblina. Ela falou que vinha até Florianópolis passar os dias lá por Santa Catarina. Quando cheguei na capital catarinense, a linda prenda lá eu não pude encontrar. Fiquei sabendo que ela veio a Curitiba e que gostou da capital do Paraná. Fiquei sabendo que ela veio a Curitiba e que gostou da capital do Paraná. Pra Curitiba eu também segui viagem. Não encontrei, eu tive outro desespero. Alguém me disse que ela foi para São Paulo, ia chegar até o Rio de Janeiro. Passei São Paulo e fui direto para o Rio, na esperança de encontrar quem amo tanto. Tive notícias que foi a Minas Gerais, seguiu viagem até o Espírito Santo. Minas Gerais, também Espírito Santo. Não encontrei por lá o meu grande amor. Fiquei sabendo que ela foi para a Bahia passar os dias nas praias de Salvador. Fiquei sabendo que ela foi para a Bahia passar uns dias na praia de Salvador. Em Salvador eu também tive a procura desta gaúcha que eu amo pra chuchu. Lá em Sergipe eu já tive informação que ela foi vista passando em Aracaju. Passei Sergipe e me fui para Alagoas, na esperança de encontrar a linda China. Fiquei sabendo que ela teve Maceió, banhando o corpo naquelas praias divinas. No Pernambuco, Ceará e Piauí, na Paraíba, também Rio Grande do Norte. Todo o roteiro que ela fez eu fiz também, não encontrei o meu amor, não tive sorte. Todo o roteiro que ela fez eu fiz também, não encontrei o meu amor, não tive sorte. No Maranhão, no Pará e no Amapá, lhe procurei, ela já havia passado. Fui a Manaus, Campo Grande e Cuiabá, me resolvi a percorrer outros estados. Fui a Rondônia, fui ao Acre, a Roraima. Em Boa Vista fui informado que ela, com passaporte, estava no aeroporto, tomando voo em direção à Venezuela. Me resolvi, eu vou encontrar essa gaúcha, preciso dela para mim viver feliz. Nem que eu tenha que arranjar um passaporte e me cambiar também para outro país. Nem que eu tenha que arranjar um passaporte e me cambiar também para outro país. Alô, Goiânia, estado de Goiás. Alô, Palmas, Tocantins. E alô, Brasília, Distrito Federal. Se encontra a gaúcha fujona, reponte pra cá, que eu tamo tapado de saudade. Meu compadre Sucata Fazenda, Pai Luiz, Ari Santos, gaúcha fujona. Prazer e uma alegria estar junto de vocês. Neste mesmo horário, nessa mesma emissora, mais um programa Encontro com Ari Santos. Um abraço do tamanho da nossa amizade. Me queira bem, que não custa nada. Buenas e me vou, companheiro. Encontro com Ari Santos. Sozinho descobri uma figueira com os galhos cheios de ninho e passei a manhã inteira debaixo desta figueira apreciando os passarinhos. Como eu tava achando lindo o viver desses bichinhos. Se via perfeitamente vir com a fruta no biquinho. Se via quando ele dava no bico dos filhotinhos. E eu ali tava intertido com viver tão divertido da vida desses bichinhos. E o Sabugai! O negrinho e este tinha uma gaiola e dentro dela um bichinho. Perguntei que bicho é este. Diz ele, este é um canarinho. Com esse bicho que está aqui nas florestas por aí, eu caço qualquer passarinho. Cantava que redobrava aquele pobre bichinho. Parece até que dizia: é triste eu viver sozinho. Só porque eu fui procurar comida pros filhotinhos e fui tirar desse alçapão. Hoje aqui nesta prisão e nunca mais fui no meu ninho. Que coisa! Aí eu fui recordando o que já me aconteceu há muitos anos atrás. A polícia me prendeu, o juiz me condenou, depois de mim se esqueceu. E eu pelo rádio escutava quando os colegas cantavam e aquilo me comoveu. Aí eu fui perguntando quanto quer pelo bichinho. Respondeu, este eu não vendo. Eu cacei pra o meu vilinho. Porém saiu uma voz da boca do gurizinho. A gaiola custou 10. Quem tiver 20 mil réis pode levar o passarinho. E fui abrindo a portinha e abrindo meu coração. E o bichinho foi saindo e eu peguei meu violão. E num versinho eu fui dizendo o que tu tava sofrendo. Eu já sofri na prisão. Quem vai caçar de gaiola pra ver os bichos na grade deveria ser punido pela mesma autoridade. Porque o coração dos bichos também consagra amizade. Além do faça o que puder, mas os bichos também querem ter a mesma liberdade. Ô, coisa! Você acabou de ouvir Encontro com Ari Santos.